102. Autorizado o táxi até ponto para dono 0 via Índia, ponto para torre 118, decimal 95, ajustando a 015. Curso é a Bravo, prepara Puca de Aracaju, aguarda cópia. Puca, Aracaju, isso? Afirmo. Ok, aguarda cópia, 934. Estamos like. Obrigado. Valeu, volta daí. Obrigado. Tô 1-1-3-4, pronto, cópia. 1-3-4, autorizado Maceió, nível 350, via Antezolo 1-7, após ser conformada do plano. Decolada 1-0, após decolagem curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, transponder 5005, controle 1-1-9, decimal 35. November 144, Papa Kim on the ground at 27. Repeat the runway on the next right and call ground 121, decimal 1. 121, next on the right. Alô, Juliano, 723, aguarde pista livre, ajuste 1015. Aguardo pista livre no 0152. Brasil 5001, decolagem autorizada no 0.130 graus, 08 mais. 001, November 1, 4.4 Papaquilo, approved taxi via taxi Alpha Juliet April 1, report on the taxi Lima at the April 1. Copy Alpha Juliet and April 1, report to Lima. Azul 5001, decolado 28, fechando o controle 1935, boa viagem. 1935, 6001. bordo, 3 horas e 30 e alterna Paracaju. Azul 4959, autorizado o táxi, reporta para ingresso no pátio principal. Azul e táxi, reporta para ingresso no pátio principal, 4959. Salvador 5972 da Rio, pedido de autorização da Galeão 400. Rio 5972, preparada a LED Irumi, aguarda a cópia. Mira, aqui do Renato, Dael Leda de 10, pode ser? Afirmo, Dael Leda de 10. Vem se preparando, aguardando o seu escuro. Para 4959 da passagem ao Gulf Stream, após está autorizado prosseguir com táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1 no 895, ajuste no 0 no 5. Entre passagem ao Gulf Stream, após o mesmo da Express via Pátio Índia, no ponto de espera do 895. Voo 9723, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 4. Papai Kilo, taxi Lima, Mike, Quebec, taxi Quebec, contact Tower 118.95. Lima, Quebec, Tower 118.95. Lima, Mike, after Quebec. Azul Alfa X-Ray Golf, prossiga. Azul Alfa X-Ray Golf, pede autorização de rebote do pátio principal, posição 8, para o pátio 3, posição Lima 4, 4 Lima. O Azul Alfa X-Ray Golf aguarda para o rebote. Paciente. 935, azul 4959, boa noite. É. Agora. Roger, good evening, November 1, 44 Papa Kilo. Continue, that's why runway 17. And taxiway Oscar. And there is a vehicle. Standby 1-8-4. November 144, Papa Kilo. Responde 5574, controle 119.35. Autorizado 400, o Galeão pela Operista 50, total da 10, curva direita, da El Lito, F10, acena 5574, na saída chama 1935, 5972. Pronto para pushback e acionamento. O Rio 5972, corteja o método correto, está livre o push no Pat 3, chama táxi. Trabalho táxi 5972. Azul Alfa, que foi Golf na escuta? Alfa X-ray Golf, mantenha a posição no, através do gate 62, aguardando para o ingresso no Pat 3. Ok, Papa Kilo. Rio 98-10, prepara, da El Leda Monte, vai aguarda a cópia. Rio da El Leda Monte. Dois a bordo. Dois a bordo, 3 horas e 30, alterna agora. Alô. Olá, Europa, boa tarde. Europa, Zero Expo. Europa, Zero Expo, stand by number 2 to copy. Rio 59, ponto de espera autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1, no Índia, no ponto de espera Torre, 118, decimal 95, ajuste no 015. No 015, autorizado táxi, Pátio 1, no Índia, ponto de espera 18,95. Obrigado, bom trabalho. Golf está autorizado para seguir com o rebote, o Etel 43, reporta ao término. Rio 98-10, está pronto, cópia? A sua escuta. Rio 98-10, autorizado, Guarulhos, nível 340, via UPS 1-0 até Taubaté, após ser confirmada do plano. Decola da 1-0, após decolagem curva à direita, na saída da Eulita Motiva. Transponder 5577, controle 1-19, decimal 35. Massivo 340 para Guarulhos, pela uniforme do 1-0, executa a subida de onda, se pudesse, a curva à direita da Eulita Ótima, transponder 5577, controle de saída 119.35. Rio 9890, quantos metros corretos chama para o Fucos Fé, que está lento? Bora. Tá livre no 02, chama táxi. Autorizado, chama táxi, no 934. Rio 5972, decolado aos 43, controle 1935, boa viagem. 935, obrigado. Sinai 6224, aguarda pro push. Tá, agora é 6224. Voo 934, com 168, 2 horas. Natal, alternado e confortável. Voo 934, táxi via Índia até o ponto de paradão 0, no ponto de paradão Torre, no 8, decimal 95, ajustando a 0, no 5. Índia, ponto de paradão 95. Obrigado, tudo bom. Europa, Brasil, 84, ready to copy. Clear D to Lima Echo Mike Delta flight level 370 via Upazulu 10 after according our flight plan route. Runway 10 after departure turning left. Poca departure Zipar transition. Scope 5003 Salvador approach 119.35. Repouso na 10, vento 120 graus, 0 graus mais. Repouso na 10, boa noite, 68. Ah, ok. Navio 810 para puxo, vai acionar reatores. E o navio 810 aguarda para o pushback. Aguardando para puxo. Zero. Após o pouso será autorizado a leva aqui. Aguardando o colega 1-3-4. O Oxalé 6224 está livre no 03, chama táxi. Está livre, chama táxi, obrigado. Alpha X-ray Golf, ciente do término do rebote. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Rio 9810, está livre, o push chama táxi. Livre, push, chama táxi. Após o voo da companhia, na curta, a linha mantendo zero. Após a aeronave, a linha mantendo 6134. Delta 084, clear to Lima Echo Mike Delta Flight Level 370 via Upper Zulu 10 after according on flight plan route. Runway 10 after departure turn left, Toca departure, Z-Path transition. Skok 5003, Salvador approach 119 at decimal 35. Delta 084, with the collective party ready for startup and pushback. Livre decolagem, dá 10, resto 120 graus, 089. Autorizando decolagem, pistão 10, 1934. Noite Azul 417, Sabizão LS. Boa noite, Azul 4107, continue na aproximação, aguarde pista livre. 7407. Decolada 5-2, controle 1935, vou viagem. 1935, 1934, obrigado, Ito de Mon. Azul 4107, o ajuste 1015, pouso autorizado na 10, o vento é 120 graus, 8 nós. Azul de pouso na 10, azul 4107. Rio 9890, autorizado táxi até o ponto de espera da negativo, Rio 9890 está autorizado, táxi reporta para ingresso no pátio principal. Rio reportará para ingresso no pátio principal. 1868. 1868, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, boa noite. Boa noite. Via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre, ano 8, decimal 95, ajustando a 015. Repita. Era só para confirmar se a frequência está funcionando na direção aqui dentro. Ah, sim, a gente tem um grupo de geradores aqui que é independente, ok, da geração de energia. Normal. Clear the pushback and set up report to ready for taxi. Yeah, for a start-up, please don't call you for taxi. And I'll pull through it for some bike. How did you do this, Mara? Ground Zero Park Zero 84, just for radio check. Tip 13, 2LS. 2713, guarde pista livre, ajuste no 095. Guardando pista livre, 2713. How do you read? Tem que chamar só um 219. 219, eu volto pra cima. Boa, chamar minha 224, decolagem autorizada. Dá 10, vento 120 graus, 079. Decolagem para a 224. Rádio 4107, táxi via Alfa, Kilo, posição 41-3. Alfa Kilo, posição 4 no meu pai de 4107. 9890, mantenha o ponto espera. Europa 084 ground. Hello ground. Europa 084, with our system. How do you okay, VW85, it's normal, your transmission is very good. Are you ready for push and start now? Yes, we are ready for push. Sure, Marie. Report for taxi, Europa 084. Welcome. And for your information, the ground's operation, is it normal? And because the light on the apron one is low, I believe, I don't know what happened, but the operation ground is normal. Europa 084. Thank you. 02, passarelo 2224, duas milhas para Sindra. Passarelo 2224, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Sua escuta. Eu solo ao 519, libere a direita 211 no solo. Direita 211, grato para. Solo Salvador, boa noite, azul 2713, libera 5. Azul 273, taxi de Alfa, Kilo, posição 2 Romeu no 43. Alfa, Kilo, 2 Romeu, 43, 273. Nível 10, 2224. 1098, aguarde pista livre, ajuste ano 015. Prazer em guardar, normal, 098. Passarei 2224 no solo. Ao 02, direita, 1211 no solo. Direita, 1211. Salvador, passarei 2224. Passarei 2224, passe Alfa Kilo, posição 5 Lima, no passe 3. Alfa Kilo 5 Lima, passe 3, passe 2-2-2-3. Gram Europa 0-8-4, ready for taxi. Europa 0-8-4, COVID taxi. To the holding point runway 10 via Menapro, taxi India. At the holding point, contact tower 118-905-281015. Here to taxi to holding point runway 10 via main apron and at the holding point contact with the tower 118-905 QNH 1015 Europa 084. Pessoal, 04, direita, 219. 219, obrigado. 084, just to confirm that we joined the holding point the one by India. Roger, turn left now via taxiway India. Okay, left on the taxiway India, we'll pass it on. 3600, no solo 06, direita, 121 no solo. Direita, 121, na 3600. Próximo a Juliette, 1098. 1098 da passagem ao Airbus da Europa, após ingresso Juliette, portão 02. Quando você está da Aero Europa, procede de tudo isso no aeronave. Solo, está 3600, boa noite. Está 3600, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, porta, 3600. Provavelmente, mas o aeroporto se tem o gerador. Ah, então tá bom. E aqui pra validar a gente são dois. Decolada 08, chame o controle 1935. 1935, boa noite. Ah, tá bom, Europa 084, boa noite. We are holding point runway 10, ready for departure. Ok, Europa 084, line up and maintain runway 10. And during the taxi, do you have in sight the holding point line before taxi Charlie? No, none of these stories. We overpass that flight. Sure, Larissa, is it a problem in Salvador? Observe ADC chart and there is no holding point and line yet on the ADC. This problem is coming to authorities and I don't know what happened, but you cleared now, line up and wait on the 10. Copy, yes. Sorry for that, but we didn't see the, any light. That's why we were wondering where was the holding point. Journalists, the aeronautical authorities have been requested spot bars, eliminated spot bars before Charlie, but I don't know because he's working in Salvador. Yes, you're very right. Probably because the traffic that are not familiar with this airfield will overpass this, just like always. Anyway, we are landing now in Europa 084, we are ready. Is it important you should report on the flight book for company and know about this problem in Salvador, okay? You are clear for takeoff now, wind 130 degrees, 0 knots. Hopefully we will do that, we will inform the company, clear for departure to Europa 084. Só que tem um trator do lado esquerdo da imaginária de segurança. Se quiser entrar em contato, como entrar em contato com a Vou entrar em contato com o 098. With departure 11835, more 30 out of 182, Roper 084. Roger, 11835, more 30 out of 182. 3600, prossiga. Pode informar se o FIG é operacional? Afirmo. Sou 9066, boa noite. Tem livre pouso na 10, o vento é 130 graus, 8 mais. Pouso autorizado na 10, boa 9066. 1066 no solo. Ao 20. A primeira à direita, 21 no 1 no solo. 21 à direita. Via Alfa Juliette, remoto 1-3 no Pátio 1. Alfa Juliette, remoto 1-3 no Pátio 1. Está no zero, 1-2-1-2.